Evangelho unificado de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês devem, quem tem a Bíblia Sagrada aí, abrir no capítulo 2 do Evangelho do Cristo, segundo São Lucas. Nós vamos ler dos versículos de 8 a 20. Os pastores. Como houvesse naquela região muitos pastores que passavam as noites no campo, na guarda de seus rebanhos, de repente um anjo do Senhor se lhes apresentou, circunvolveu-os a claridade de Deus, e eles se encheram de grande temor. Então o anjo lhes disse: não tenhas medo, pois venho trazer-vos uma notícia que para vós, como para todo o povo, será motivo de alegria. É que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu um Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Eis aqui o sinal que vos fará reconhecê-lo. Encontrareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. No mesmo instante, reuniu-se ao anjo uma grande multidão celeste, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens da boa vontade de Deus. Logo que os anjos se retiraram para o céu, os pastores disseram entre si: vamos, vamos já até Belém para verificar o que sucedeu, o que o Senhor nos anunciou. Partiram apressadamente e encontraram Maria e José e o menino deitado numa manjedoura. E vendo isto, divulgaram que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que os ouviram se admiraram do que lhes era relatado pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no seu coração. Os pastores regressaram glorificando e louvando a Deus por tudo quanto tinham ouvido e visto, conforme ao que lhes fora anunciado. Veja aqui, por favor, aquela passagem. Jesus sempre soube que é verdade. Por que que eu pedi essa passagem? Jesus sempre soube o que é verdade. Quem é capaz de matar a charada? Eu gosto de lançar as coisas difíceis. Eu estudei no Colégio Pedro II. Havia uns exercícios. Então, nós tínhamos que fazer certos problemas sem nenhum dado, sem nenhum número. Eu quero ver se eu acho esses exercícios. Não dizia um número. E você tinha que chegar à conclusão. Os professores davam para nós problemas assim. sem número nenhum. Mandei a feira, não sei o quê, uma coisa formidável. Então faça a mesma coisa com vocês. Que é preciso que vocês sejam bem atilados. Bem atilados. Então vejam aqui. Eu vou ler de novo até certa parte. Eu estou pregando de uma forma diferente. Eu estou pregando com vocês também. Todo mundo se manifesta, fala, que agora é a geração dos Paulos em plena atividade. Quando há necessidade de eu falar sozinho, eu falo sozinho. Os pastores. Jesus sempre soube o que é verdade. Página 19 do livro de Deus. Os pastores. Como houvesse naquela região muitos pastores que passavam as noites no campo, na guarda de seus rebanhos, de repente um anjo do Senhor se lhes apresentou, circunvolveu-os a claridade de Deus, e eles se encheram de grande temor. Então o anjo lhes disse: não tenhas medo, pois venho trazer-vos uma notícia que para vós, como para todo o povo, será motivo de alegria. É que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu um Salvador, que é o Cristo, o Filho de Deus, o Senhor. Eis aqui o sinal que vos fará reconhecê-lo. Encontrareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. No mesmo instante, reuniu-se ao anjo uma grande multidão celeste, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens da boa vontade de Deus. Já matou a charada, não? Paulo Azor matou a charada? Rosiel matou a charada? Olha que eu disse o nome da coisa 3 vezes, 4 aí. Vou ver a perspicácia de vocês, ver se vocês percebem. Mas eu sempre soube que é a verdade. Bem, essa matéria aqui é uma coisa tão bonita, né? Os anjos anunciaram aos pastores no campo, Jesus, coisa impressionante, hein? Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens da boa vontade de Deus. Segundo a tradução do padre Matos Soares. Qual é o grande acontecimento desse relato? Hein? Dá o microfone ali ao Netinho. Vamos lá. Aí o povo também, que está ouvindo, vai tomando coragem. Vamos lá. É, seria, meu pai, o surgimento da LBV? Não, passa lá pro outro. Mas vamos lá, vai lá, dá o nome aí, levanta a mão. E eu estou fazendo igual o sonho de Nabucodonosor, porque eu não li a matéria do irmão Zarula ainda. Se eu ler, vocês vão matar logo. Vamos lá, passa o microfone. Aqui, meu pai. Quem? Aqui, Mário Augusto. Vamos lá, Mário Augusto. Na minha opinião, essa passagem que um anjo aparece a vários pastores e seus rebanhos significa o surgimento da Legião da Boa Vontade com o ecumenismo irrestrito, trazendo aos homens paz aos de boa vontade, passando ao ser humano a boa vontade de Deus. Na minha opinião, é o ecumenismo da LBV. Eu estou dando uma de Nabucodonosor, que teve um sonho e não revelou que eu não li a página. Olá. Bom, Paiva, é o Silvioto. Não seria, no caso, essa pergunta, referente aos fatos que estavam anunciados no Antigo Testamento e que esse anúncio veio dar efetiva confirmação dos acontecimentos, porque o nascimento de Jesus estava previsto e esse anúncio veio trazer, quer dizer, esse fato é que marca mais. É uma coisa de marketing. Vamos lá, Isabel. Bom, vou arriscar, né? Isabel de Paula, vamos lá. Que está em ligação que só Jesus se revela aos simples, né? E ele foi justamente aos pastores primeiro. Por isso que Jesus não revelou a verdade a Pilatos. Vamos ver os outros, vamos lá. Alô. Matilde Gonçalves, fala. Na verdade, quem revela os segredos de Deus aos homens é o próprio Jesus. Alguém mais quer dizer alguma coisa aí? Vamos lá, Vanderlei. Está no fato dele ter nascido e se apresentar numa manjedoura. E este seria o sinal da vinda de Jesus. Alguém quer dizer mais alguma coisa? Depressa! Não, doutor Mário da Cruz, antes, vamos lá. aí é a confirmação da profecia, que haveria de vir o Salvador. Por isso os anjos disseram: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens da boa vontade de Deus. Alguém mais? Vamos lá. Jesus sempre soube que é verdade. E tanto é, conforme diz o irmão Zaru nessa mensagem, que Jesus comprovou isso, que no capítulo 17 do Evangelho de Jesus, segundo João, ele diz: Pai, a tua palavra é a verdade. Então está comprovado que Jesus sabia o que é a verdade. Agora, Jesus não respondeu a Pilatos, porque Pilatos não ia entender o que Jesus estava dizendo. Sim, vocês não acertaram muito no relativo à pergunta em si mesma, mas disseram coisas maravilhosas. E a Isabel de Paula, você disse que se revelou ao simples, não foi? É isso aí. Aos pastores daqui, ó. Como houvesse naquela região muitos pastores que passavam as noites no campo, na guarda de seus rebanhos, de repente o anjo do Senhor se lhes apresentou, circunvolveu-os a claridade de Deus, e eles se encheram de grande temor. E então o anjo vem e anuncia. E aqui nessa matéria do irmão Zarur, Jesus sempre soube o que é a verdade. Ele diz assim: porque só os ignorantes levam a sério a palavra de Deus. E vocês vão entender por que que os anjos se revelaram aos pastores, que são os ignorantes do mundo, mas sábios da sabedoria divina. Eram os capazes de entender. Os simples é que se abrem mais depressa à verdade de Deus. Os simples e as mulheres integradas em Deus. Yeah. souber.